Nós vimos sobre a inteligência de Deus, vimos que ela está presente na Bíblia. Deus nos mostra claramente a inteligência em vários momentos. Vimos pela Bíblia que Deus tem inteligência. Ele não tem inteligência, ele é inteligente. Ele é inteligência. Deus nunca tem nada. Porque se você tem alguma coisa, é porque ela não pertence a você. Ela passou a pertencer, mas Deus é perfeito. Deus não tem a necessidade de passar a ter nada. Ele é perfeito. Então Deus não tem amor, ele é amor. Deus não tem sabedoria, ele é sabedoria. E apesar de tudo isso, tem algo mais importante ainda nessa ministração, que é Deus compartilha desta sua inteligência com os homens. Primeiro, lá em Daniel, capítulo 1, nós vemos, versículo 17. Daniel, capítulo 1, verso 17. Ora, quanto a estes quatro jovens, Deus lhes deu. Diga comigo, Deus lhes deu. Quem foi que deu a esses quatro jovens? Deus deu. Eles não compraram, eles não pagaram por isso, eles não eram especiais, Deus apenas deu a eles o conhecimento e a inteligência em todas as letras e em toda a sabedoria. E Daniel era entendido em todas as visões e todos os sonhos. É a palavra hebraica madá, inteligência ou consciência, conhecimento, ciência, pensamento, condição de exercer qualquer atividade com sabedoria, com destreza, com propriedade. Deus deu isso a estes quatro hebreus que foram escravos para a Babilônia. E a Daniel, Deus deu também o entendimento nas visões e nos sonhos. Que coisa maravilhosa, irmão. Deus deu. Faça uma pergunta para Deus. Se o Senhor deu para ele, o que é que eu tenho de diferente que eu não posso receber? Claro que pode receber. Então, por que que eu não tenho, Senhor? Ou por que que ela não se manifesta em alguns momentos? Por que que tem coisas que são difíceis e a gente fala assim, eu não vou dar conta? Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu não estou ministrando que nós somos autônomos, independentes, com a nossa inteligência. Eu estou dizendo que há um mover de Deus, de transmissão, de transferência, de doação da sua inteligência sobre nós, que muda a nossa vida nesta terra e manifesta a glória dele entre os homens, como aconteceu com estes quatro homens. Primeira palavra, Deus deu a eles conhecimento. Segunda palavra, Deus deu a eles inteligência. Agora sim é de novo a palavra sacal. Terceiro, em todas as letras, que é a palavra hebraica sefer, que significa especificamente capacidade de escrever, de produzir uma arte, de documentar alguma coisa, de gerar um livro, de registrar. Que coisa maravilhosa! Deus deu a eles a arte em todas as letras, a capacidade de produzir alguma coisa. A Isabel tem a inteligência de Deus para registrar, escrever as cores e os desenhos num quadro, usando tinta óleo, usando tinta aquarela. Deus deu a eles. É a minha pergunta a você é: o que que você já pediu ao Senhor? Senhor, não, sem brincadeira, se o Senhor deu a ele, eu quero. Você já viu isso em família? Você já viu isso, Luiz, com seus filhos? Pai, por que que ele ganhou? Por que que ele ganhou e eu não? está na hora certa de você fazer essa birrinha com o Senhor. Por que que eu não tenho? Talvez a resposta do Senhor seja, não, filho, eu já te dei. Talvez você possa perguntar por que que ela não se manifestou ainda. E é uma boa pergunta para fazermos ao Senhor. Conhecimento, inteligência, em todas as letras, e sabedoria, que é uma porção de Rokhmah, daquela sabedoria altíssima, o mais elevado nível de sabedoria, Deus deu a eles. Olha que o texto, Deus deixa claro quatro níveis de inteligência, ou quatro dimensões de inteligência, e Deus deu a eles. Em Provérbios capítulo 2, versos 6 e 7, diz assim, porque o Senhor dá a sabedoria. E aqui Salomão está dizendo de uma forma genérica, está falando de um atributo de Deus, Deus dá, Ele é doador, Deus dá sabedoria, não importa quem é que está pedindo, não importa quem é que está imaginando se pode, se não pode receber, se tem direito ou não, a palavra está clara, Deus dá sabedoria. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os que caminham em integridade. Você quer ver lá em Daniel capítulo 5, verso 9 a 14? Olha o que o povo falava, o que o rei falava. Nisto ficou o rei Belsazar muito perturbado e se lhe mudou o semblante e os seus grandes estavam perplexos. Ora, a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e a rainha disse, ó rei, vive para sempre, não se perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no reino um homem que tem o espírito dos deuses santos e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses, Rokhmah. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constitui o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento para interpretações, explicar enigmas e resolver dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belsazar. Chame-se, pois, agora este Daniel e ele te dará a interpretação. É muito difícil que alguém que atua numa geração seja lembrado e chamado numa outra geração. E agora vem a rainha e diz, ó rei, o teu pai, na outra geração, já teve uma experiência com esse homem, ele é dotado de toda a inteligência dos deuses. E aquela mulher estava falando pura verdade, porque Deus já havia dito lá antes que deu a ele Rokhmah, a inteligência, sabedoria, e no inglês é wisdom, sabedoria, Deus deu a ele. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, verso 42, diz assim, quando Jesus completou 12 anos, subiram eles segundo o costume da festa, quantos anos Jesus tinha? 12 anos, ele era uma criança ou ele era um adulto? Uma criança, para a gente categorizar mais corretamente, era um pré-adolescente. Ele subiu e foi à festa. E terminados aqueles dias, ao regressarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem o saberem seus pais. Julgando, porém, que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram caminho de um dia e o procuraram entre os parentes e conhecidos. E não o achando, voltaram a Jerusalém em busca dele. Aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. De novo, é a palavra grega sunesis, que é inteligência, capacidade do intelecto de colocar as coisas coordenadamente. inteligência. Leia comigo Provérbios capítulo 2. Eu vou a qualquer momento continuar esse estudo sobre qual é a diferença daquelas palavras hebraicas de inteligência. O que é binar? O que é rockmar? Quais são as características destas dimensões de inteligência? Mas eu queria orar com os irmãos, pedindo ao Senhor que nos mostre onde está faltando inteligência. Hoje eu estava andando com o Francisco e passamos numa rua que tinha um número muito grande de pessoas mais pobres, com um visual de pessoas mais sofridas, carregando muito peso, levando talvez para bairros muito longe, esperando ônibus de bairros longes, os pacotes de arroz. E eu fiquei olhando e falei assim: Deus, quanta vida sofrida, coisas difíceis. Alguém que saiu longe, vem aqui no centro, levar um fardo de arroz, um pacote de cesta básica. Quanta gente luta arduamente e sofre. E eu me lembro de uma vez que eu voltei de Porto Seguro de carro e eu fiquei impressionado. Eu disse: nós não conhecemos o Brasil. Porque 70% dos lugares que eu passava, 80%, 90% era de lugarejos muito pobres. E a gente vive numa sociedade urbana, muito agito, né, muita coisa, muito conforto, irmã, e tem gente sofrendo muito. E não é porque essas pessoas nasceram para sofrer, é porque elas não herdaram nenhuma condição de crescer em inteligência. Nem mesmo crescer no conhecimento. Muito menos na sabedoria. Por que, Senhor? Algumas pessoas estão sofrendo. E às vezes não é nem lá no bairro pobre, é numa mansão riquíssima. Pessoas que estão sofrendo, não sabem o que fazer, não sabem tomar decisões, talvez até creiam que estão tomando a melhor decisão, mas só fazem coisas erradas. Falta-lhe inteligência. E nós podemos pedir ao Senhor: Senhor, aonde na minha vida está faltando inteligência? Nós estamos falando de fé. Podemos exercer fé. Não estamos falando de conhecimento. Podemos buscar conhecimento, saber isso, aquilo outro. Mas estamos pedindo ao Senhor essa porção que certamente ainda é misteriosa para nós, mas que a Bíblia fala dela, da inteligência do Senhor, da biná, da inteligência suprema do Deus eterno que Ele divide conosco. Da Rokmá. E aí lá em Provérbios capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e entesourares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, sim, se clamares por discernimento e por entendimento alçares a tua voz, se o buscares como a prata e o buscares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, o escudo para os que caminham em integridade, guardando-lhes as veredas da justiça e preservando o caminho dos seus santos. Então entenderás a retidão, a justiça, a equidade e todas as boas veredas, pois a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será aprazível à tua alma, o bom siso te protegerá e o discernimento o guardará, para te livrar do mau caminho, do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal e se deleitam nas perversidades dos maus, dos que são tortuosos nas suas veredas e iníquos nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranha, da estrangeira, da que lisonjeia com suas palavras, a qual abandona o companheiro da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus, pois a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para as sombras. Nenhum dos que se dirigem a ela tornará a sair, nem retomará as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos bons e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão exterminados da terra e dela os aleivosos serão desarraigados. Em Tiago, capítulo 3, versos 17 e 18, nós lemos. Tiago 3, versos 17 e 18. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem imparcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. A sabedoria. Esta palavra no grego é sofia. Sofia significa sabedoria. O Senhor tem sabedoria, inteligência, conhecimento, destreza para compartilhar comigo e com você. Não há inteligência sem conhecimento. É preciso haver conhecimento. O conhecimento humano não gera sabedoria. É preciso receber a sabedoria que é o Espírito de Deus. E a inteligência de Deus nos fará administrar corretamente todo conhecimento adquirido, mesmo que ele seja pequeno, de tal forma que com sabedoria possamos estender os céus, criar, gerar, produzir. E eu estou pedindo ao Senhor que me dê inteligência para os meus desafios, para as coisas que eu preciso gerar e que ainda não gerei. Se esta é a hora, então, Senhor, eu quero inteligência para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Ao invés de dizer, ah, mas é muito difícil. Ah, mas eu não sei se vai dar certo. Ou às vezes, religiosamente, dizer, ah, mas eu não sei se essa é a vontade do Senhor. E morre sem saber. Porque, na verdade, não está disposto a saber. Só está usando uma justificativa. Depois não é a vontade do Senhor, aí não sei, né? Comodismo, preguiça, isso mesmo, irmã. Então, eu e você precisamos ir para diante do Senhor e dizer, Senhor, eu estou entendendo que tu tens inteligência, tu tens biná, hokmá, tu tens sakal. Eu quero esta inteligência do Senhor agindo em mim, assim como o Senhor fez com Daniel e seus três amigos. Não precisa ser para você interpretar o sonho de Barack Obama. Não precisa ser para você ir ser secretário do Lula. Mas precisa ser para você andar na sua casa administrando bem aquelas contas, o dinheirinho, as decisões, a conversa com os vizinhos, o atendimento das pessoas, o seu tempo, administrando bem as prioridades da nossa vida. Eu quero me tornar uma pessoa mais inteligente, Senhor. Que processa o intelecto coordenadamente, corretamente. Toma decisões baseadas no conhecimento que o Senhor mesmo deu. Ciente de que isso não é uma capacidade nossa. Vem de Deus. Vamos orar ao Senhor, fecha os teus olhos. Senhor, nós oramos a Ti. E o mínimo que podemos dizer ao Senhor é que nós vimos pela Tua palavra, nós aprendemos pela Tua palavra que Tu tens inteligência, Tu és inteligente, Tu és a inteligência. E o Senhor disponibiliza e dá a inteligência. Quando esta palavra é usada aqui e colocada sabedoria ou ciência, não importa, Senhor, estas pequenas diferenças neste momento, nós queremos da Tua inteligência. Eu oro, Senhor, para que cada irmão que está me ouvindo possa ser movido pelo Teu Espírito Santo. E que venha do Senhor uma ação poderosa e reversível, compartilhando uma pequena porção desta inteligência em alguma área, em algum assunto, para que haja crescimento, Senhor. Senhor, eu não preciso fazer uma prova com o Senhor. Esta palavra é Tua. Está escrito no Teu livro sagrado. Nós cremos nisso daqui, e foi o Teu Espírito Santo que nos fez crer nesta palavra. Isto é verdade. Nós estamos é Te pedindo, dá-nos mais inteligência. Aonde falta conhecimento, leva-nos ao conhecimento. A garra, a disposição que está dentro de nós e precisa ser dinamizada, colocada para fora, para estudar, para buscar, para parar de errar, para mudar a forma de fazer, para sair do comodismo. Senhor, põe isso em nós, aciona isso em nós, porque nós queremos ter o conhecimento, nós queremos ter as experiências, nós queremos ter a unção do Senhor, nós queremos ter, Senhor, este poder que vem de Ti. Dá a cada um de nós, Senhor, uma experiência de gerar alguma coisa, como o Senhor criou o universo. Criarmos alguma coisa que precisamos ou que alguém precisa, que vai melhorar a nossa vida, que vai melhorar a vida de alguém, que vai resolver um assunto, que vai encaminhar outras coisas, vai desobstruir coisas da vida, da família. Dá-nos uma experiência assim, de inteligência, Senhor, na Tua presença. Nós Te oramos, nós Te pedimos. Aleluia.